1-1-1, Rotel 149, na sua alternativa Campinas, com 4 horas e 30 de autonomia. Fono número 1, autorizado táxi, aeroporto 3, na 743, segue Argentina via Índia, é pontual de para zona 0 ponto, que é nível 0 no céu. Entendeu que vai via pátio 3, seguindo depois a Argentina via Índia, o Romel. Argentina 911, que o line-up não mantém o Runway 10. Line-up, mantém o Runway 10, Argentina 911. Argentino 911, Airborne X40, call the batch control, what you do to the story? 1208, Argentino 1911, what's the value on you? Departure, what's the value on you? Argentino 1911, on climb 2000 to 380. 9, bom dia, me prepara para o céu da Santa Ana, para o seu monte, para o guarda bom. 360 and let our position, Argentina 1, autorizado a colapso, estilo 0, metro 1, 50 graus, 05 9. 50 com o iniciando, não 0, igual 1, 1, 6. Retina manual 1, contact city center. Chama Central Recife, frequência 128 do sinal 35, retorno 123 do sinal 8. 12235, alternando 1241338. Secundário 123 do sinal 8. 1231 secundário, obrigado. São Paulo, corrida 300 conforme o plano, sai de Açougou 1, sua posição ativa, posição ecológica pela direita, 5562 e transforma com 229. Procedimento correto, portanto, puxa com 229. Opera. Da Globo 56, controle 12029. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o seu 3399, cruzando o meu pé na moto. 3399, contato radar, suba para a mesa de voo 340, seguir a Tolida. Direto Lida 340, seu 3399. na sua de morte vagadeira. Ah, 3399, muito obrigado. Salvador, bom dia, voo 991, da Fox, bate 3, 2, 1, quanto possível, quanto a foto é Galeão? Voo 991, autorizado Galeão, via 2144, Porto Seguro, para 9857, pouso. Nível 360, saída Salvo 1, transição Tóquio, primeira curva direita, transponde a 5561. Autorizado. 3-0 para o Galeão, com a nota do plano, com o 4-4, seguro, banco 987, pronto. Decola, ainda tão bom, tão forte com curva de 30, apenas 61, com 9-1. O 9-1 no correto, ponto depois. Mike, Hotel X-Way. Mike, Hotel X-Way. Bom dia. Fala sua autorização para o rebote da posição 14 para a posição 7. Faz o por favor. Sam, Mike, Hotel X-Way. Autorizado. Rebote da remota 14 para o gate 07. Reporta o tempo. Ok, reporta o tempo. Mike, Hotel X-Way. Obrigado. Então, 3399, chame o centro Recife. Frequência 128.35, alterna 123.8. 1235, 1238, Recife, portanto, 3399, obrigado, bom trabalho. Salvador, tá Michael, tá F2, vamos sair no black box. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. você. Só um minuto, Gol 1229, só. Benemé 075, só. Foro 2192. Benemé 0752. Resposta para siga. Deixa mais que puxa. Mato que é alto, autorizado, reboque, reporta o tempo. Sim, reportarei. Porto Salvador, muito bom dia, General 62, segundo, que está mostrando a autorização Guarulhos. General 62, segundo, autorizado Guarulhos, recusou no 0, PHT, nível 360. Saída salvo 1, transição módica, primeira curva direita, transpondo 5564. horas e 17 de autonomia, até mais Guarulhos, 32 a bordo, para o táxi. 961, autorizado táxi, reporta na saída do Pátio 3. Autorizado táxi, reportará na saída do Pátio 3, 961. O Juro 229, estimado de 12 a 3 minutos, seu busca. 5129. Tá saindo do Pátio 3? 961, após lutar, pessoal com segurança via Índia, a ponto de paradão no 0 ponto, que é legal no 017. Pode passar a vista aí, Pátio 3, segurando pra Índia, reportar a bomba, 971. O 961 autorizado, Leandro, com a pista no 0, 71, 50 graus, 05. 261, decolo 19, com 3 redondo 029. 3091, bom dia. Para a nível de vocês, a 0, via São Voono. Para 9, autorizado, lembra, coloque o comentário. 150 graus, 059. Exato, a linha de colapso, 0129. Bom dia, prepara a saída São Bruno, Transondoc, na guarda costa. Bruno 229, decolado 224, controle sua tonda 0.8. 3087, bom dia. Bruno 1349, pronto, corre. 349, utilizado Santos Dumont, via do Zulu 44, aldeia, 5380, sai da Salvo 1, transição Dóquilo, primeira curva direita, transponha 5571. Controle 120 da São 8. Decolou, tá subindo 2310. Eu, 1-2-2-9, contato radar, subindo para a nível de voo 3-0, subindo para o 360, vai direto Lida, 1-2-2-9, obrigado. 1-9-6-1, chame o centro de ficha. Frequência 1-2-8-3-9-3-5, contorno 1-2-3-8-9-8. Recife 1-2-8-3-5, contorno 2-3-2-9-1, bom dia. Chame 2-1, autorizado da Índia, reporte ponte esperador no 0 pronto, que era igual no 0 no 1-7. Ponte 229, controle de 220298. 208, acionar 6254. Contato radar, sigo para nível de 360, após 210, vou direto Lida. 360, após 2000 Lida, o Chanel 6254. 09 após, temos 4 horas de acampamento na praia. Chanel 6075, autorizado ataque de Índia, reporte ponte para dono 0 pronto, que negão no 0 no 6. Chame o centro Recife, frequência 28.35, até a lama 23.8. Bom dia, senhor. O senhor é o Chanel 6251, seria possível voar para o Moscou? Aguarde, Chanel 6251. Obrigado. Chanel 6075, autorizado a minha, e decolagem 0.21, 30 graus, 07 nós. Engenharia decolar 910.